todos que estão conosco, que se juntam conosco a esse momento. Sejam todos muito bem-vindos. Este é o programa Visão Espírita, edição de segunda-feira, um programa que conta aí com o apoio da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba e da União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste. Meu nome é Francisco Mourão, eu colaboro com esse programa e estaremos hoje abordando mais um tema ligado à doutrina espírita. Vamos conversar um pouco sobre a prova da riqueza, um tema bastante intrigante, bastante interessante e que a doutrina espírita nos oferece muitas argumentações, explicações a respeito dessas questões ligadas à riqueza. E para que a gente possa seguir adiante nesse programa, refletindo junto comigo, é um prazer, uma honra apresentar mais uma vez o meu amigo Luiz Pessoa Guimarães, expositor, estudioso, palestrante da importante figura aqui de Piracicaba, muito conhecido e bastante conhecedor da doutrina. Luiz, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Para mim é um prazer imenso participar desse programa. Eu participo normalmente aos domingos e quando tenho oportunidade eu venho aqui de segunda-feira. Para mim é um prazer imenso. Isso aí. Muito bacana estar com você. Com certeza, Luiz. É mútuo. E para que a gente tenha aí o apoio para poder fazer essa transmissão, a gente conta com a colaboração imprescindível aí do amigo Sandro Moretti, que está conosco também aqui nos bastidores. Boa noite, seja bem-vindo, Sandro, e muito obrigado por estar conosco também. Pois bem, né, Luiz? O tema hoje é interessantíssimo, né? Porque a doutrina espírita realmente explora esse assunto, né, a respeito da prova da riqueza e da pobreza, né, desses contrastes, né? Há muitos pontos nas obras de Allan Kardec que comentam sobre isso, né? No Livro dos Espíritos, por exemplo, nós temos a famosa Lei da Igualdade, né, que trata muito sobre esse tema, e muitas outras questões aí distribuídas nos diversos capítulos e livros, né, distribuídos no Livro dos Espíritos. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos pelo menos dois capítulos que tratam disso, né? Temos aí o capítulo 16, né, que não se pode servir a dois senhores, ou não se deve servir a dois senhores. Mesmo aquele outro, né, o capítulo 13, que não, sua mão esquerda não sabe o que a direita faz, ou vice-versa, né, que tem a ver com a caridade, com a humildade, e assim por diante, né? E eu sei, né, alguns pontos, né, para a gente começar a falar sobre isso, porque é um assunto que não temos a pretensão de esgotar em uma hora de programa, sem dúvida, né? E claro que ele pode derivar para qualquer lado, né? Tem muitos pontos de vista, abordagens, né, Luiz? Para onde ele for, nós vamos, nós, né? Nós vamos, e inclusive os que estão conosco, isso, pode ser que nos dirijam aí com perguntas, com comentários, para que a gente possa ir atendendo e estudando junto com eles, né? Mas eu acho que eu vou começar relembrando aqui, né, para nós e para aqueles que estão conosco, um dos inúmeros trechos do Evangelho reportados por Mateus, por Lucas e por Marcos, no qual um jovem se aproxima do Mestre Jesus e faz uma série de perguntas, né? E foi nesse momento em que o jovem, ao ouvir o direcionamento ou as sugestões, orientações de Jesus, ele disse decepcionado por não ter condição de segui-lo, e aí Jesus coloca essas questões ligadas à riqueza, né? Então eu vou ler um trechinho do Evangelho para a gente começar a estudar. Abre aspas, Evangelho de Mateus. Então aproximou-se dele um mancebo, um jovem, e disse, abre aspas, bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Bom só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. E o jovem disse, que mandamentos? Retrucou. Disse Jesus, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso, honra teu pai e a tua mãe e ama a teu próximo como a ti mesmo. O moço lhe replicou, tenho guardado todos esses mandamentos, desde que cheguei à mocidade. Que é o que ainda me falta? Disse Jesus então: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres, grandes posses. Jesus disse então aos seus discípulos: digo-vos em verdade que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Fecha aspas. Luiz, é lógico que com essas orientações, né, Jesus em nenhum momento desprezou os bens materiais, né, não colocou os bens materiais num ponto de ignorá-los totalmente, mas deixa claro, né, que a posse dos bens materiais deve ser bem orientada, não é isso? Deve ser bem utilizada. Sem sombra dele, deixa muito claro isso. Agora, o conceito de Deus sobre os bens materiais e a finalidade desses bens é um pouco diferente do nosso, né? Nós, primeiramente, nós entendemos que cada um de nós nasceu numa determinada condição, e se você nasceu num berço de ouro, você tem que aproveitar, né? Quer dizer, então, a gente fundamenta um conceito de que nós temos que gozar a vida, nós temos que aproveitar. Nós temos a fortuna, e aquela fortuna, no meio da sociedade, nos propicia muitas facilidades, muitas vantagens, né? muitas coisas que são prazerosas em termos de satisfação, de prazer que o homem sente com as coisas materiais. No conceito de Deus, e ele é muito exposto na doutrina espírita, ele deixa muito claro que todos os bens materiais, sem exceção, são com uma única finalidade, de nos emprestar para que, com este empréstimo, a gente desenvolva as nossas potencialidades de espírito, que tem o seu grau maior, a perfeição. Então, para Deus, tudo que nós recebermos de material, se nós o destinamos ao próximo, principalmente, não a nós mesmos, ou se nós aproveitamos para nós, no nosso desenvolvimento intelectual, no nosso desenvolvimento em conhecimento, em progresso do espírito, então nós estamos aproveitando bem aquele bem material. Por um exemplo, eu gosto muito da vida do Hermínio de Moraes, né? Ele foi uma criatura que ele criou uma das coisas melhores que um homem pode desejar: oportunidade de trabalho, né? Então, com toda a sua fortuna, ele abriu frentes de trabalho para que as pessoas pudessem, através desse esforço, desse trabalho, usufruir do trabalho e receber um salário para educar sua família. Ou seja, as leis de Deus estão sendo cumpridas em toda a sua plenitude. E outra coisa, eu não vi nenhuma atitude do Hermínio de Moraes aproveitando aquela riqueza no sentido de esbanjar, de viver em luxo, né? Ele era uma pessoa ultra simples. Ele trabalhava nas instituições de saúde, no conselho das empresas. Foi uma pessoa que vivenciou o evangelho puro. Entende? Quer dizer, eu entendi aquele homem como um exemplo no sentido de como se deve usar a riqueza material. Então, resumindo até agora, né, Luiz, até o ponto que a gente chegou até agora. Primeiro que os bens não são nossos. Exatamente. São empréstimos. É um empréstimo. São empréstimos, nós estamos aqui usufruindo, somos usufrutuários desses bens, né? Temos usufruto desses bens, né? Porque esses bens retornam, logicamente... Até o nosso corpo. É lógico. Até o nosso corpo. É lógico. E você vê, o nosso corpo, nada mesmo, não é meu. Inclusive, já no meio urbano, né? Se a gente for olhar nos registros de cartório, né? Um determinado bem, um terreno ou uma casa, por quantas pessoas já passou, né? Porque não fica no nome da pessoa, a pessoa não consegue levar isso para o plano espiritual, né? Então esse é o primeiro ponto, exatamente, né? Segundo ponto, né? É essa questão da riqueza, né? Do poder, né? Quer dizer, é óbvio que são situações que, acima de tudo, são provas e condições ou situações que levam o espírito, assim, a trabalhar em função daquilo, daquela condição que ele tem, não é isso? Ele direciona praticamente a sua existência para aquela condição. Ou seja, na questão 814 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: por que Deus a uns concedeu as riquezas e o poder e a outros a miséria? E a resposta: para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Quer dizer, o fato da gente receber a prova da riqueza, né, não significa que a gente vai ser bem sucedido. Pelo contrário, né, Luiz? Kardec insiste nessas questões, e na questão seguinte ele diz assim: qual das duas provas é a mais terrível para o homem, a da desgraça ou da riqueza? Porque a gente costuma fazer uma piada, dizer assim: me dá essa prova, né? Isso, me dá essa chance, por né? Por falta de conhecimento, a gente de eu ganhar na loteria, virar milionário e tal, né? Aí a equipe Verdade diz assim: São tanto uma quanto a outra. A miséria provoca as queixas contra a providência, e a riqueza incita a todos os excessos. E aí, na questão seguinte, ele diz assim: estando o rico, olha lá, é o caso que você comentou agora, estando o rico sujeito a maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de mais meios de fazer o bem? Sim. Aliás, é o auge, né? Porque aí ele vai ter condições de fazer muito. O Hermínio Moraes. Pois é, entende? Pois é. O Caio Bachute, o Chico, ele tem uma lição que fala exatamente disso: a prova da riqueza. Sim. E ele menciona um caso que é mencionado no Céu e Inferno, da Condessa. E a Condessa, lá, você lendo esse caso no Céu e Inferno, ele é espetacular. Porque a Condessa dá um amplo resumo de como é isso, e inclusive para nós, que somos estudiosos do Espiritismo, é muito bom fazer essas palestras, porque normalmente a gente conhece o Espiritismo como um todo, né? A gente passa superficialmente por milhares de assuntos, mas quando a gente tem que fazer uma entrevista, uma palestra, a gente vai um pouco mais a fundo. Claro. E esse texto da Condessa é fantástico. Você quer conversar, quer comentar um pouquinho para eles? Sim. Você quer que eu comente? Não. Ah, não. Você lê. O Luiz está se referindo a um depoimento, né, de um espírito que viveu na sua última existência como uma condessa, né, se não me engano, na Alemanha. E ela traz esse depoimento por invocação pela equipe de Allan Kardec, e isso está registrado no livro O Céu e o Inferno, porque Kardec catalogou, né, em função das conversas que teve com os espíritos, a experiência pós-morte de todos esses espíritos, classificando, né, em espíritos tristes, espíritos sofredores, espíritos felizes e assim por diante. E esse caso da Condessa, ele classifica como espírito feliz. Sim. E foi uma pessoa na última encarnação extremamente feliz. Ou seja, uma grande exceção. Afinal de contas, estamos lembrando aqui do Evangelho de Jesus, que falou que é mais fácil um camelo passar na agulha do que um rico no reino dos céus. Mas nesse caso, né, Luiz, ela foi muito bem sucedida. Ela passou, né? Ela passou. ela passou pela agulha. Porque ele evoca os espíritos felizes na espiritualidade. Exatamente. Né? Exatamente. E ela foi feliz na espiritualidade porque ela tirou nota 10 na encarnação dela. E aí é o ponto que eu queria chegar. Ela coloca que essa encarnação foi a última prova que ela quis passar. ela preferiu passar por todas as provas, por todas as situações. E afirma que foi a mais difícil. Isso. E ela diz, eu não queria passar por essa porque eu não estava preparada. Exato. Né? Então, depois de chegar no auge da musculatura, da fibratura moral... Ou seja, depois de passar por várias encarnações na miséria... Exatamente, em todas aquelas que ela passou, né? Ela, em suma, ela foi aquelas mais tranquilas, quer dizer, menos difíceis. E que para deixou... ela são as encarnações na miséria. Sim. E ela, a riqueza ela deixou por último. Então, nessa última, ela realmente... E é muito interessante, porque ela descreve... Essa história tinha que ser lida por muita gente, principalmente os ricos, né? Porque às vezes o cara fica pensando assim, não, mas eu vou ter que viver então do lado dos pobres. Não, ela viveu na situação social de rica, viveu com um percentual do que eles tinham, né? E fez toda a tarefa que ela tinha que fazer, distribuindo a todos os... Porque nós precisamos entender da doutrina, como a doutrina funciona, para entender esse mecanismo e essa situação. Não adianta você querer estudar o Espiritismo se você não estudou o mecanismo como isso atua. Uhum. Porque a partir do momento que você for um rico que atua de acordo com a espiritualidade... Você está cumprindo a sua tarefa. Exatamente. E aí tem o grande ponto. Os espíritos, de acordo com as suas habilidades, as suas aptidões, a sua vontade, eles encaminham para você, sugestionam a essas pessoas a necessidade a recorrer a você para auxiliá-los. Então, se você é um rico, mas você não gosta de dar, eles não vão encaminhar pessoas. Pode encaminhar como prova, ou deixar os casos... Agora, se você é uma pessoa que você... ama e que você gosta da humanidade e que você dá sem restrições no sentido de distribuir para o seu semelhante, os espíritos veem em você uma capacidade de auxiliar a humanidade carente. Um instrumento. Entende? Quer dizer, então eles canalizam para você as necessidades. E essa mulher foi uma pessoa assim. A espiritualidade encaminhava e ela dava conta de todas as... Mas o que é mais importante que eles entendam, que estão conosco entendam, é que o maior beneficiado, Luiz, é quem está fazendo essa ação. Você está cultivando o tesouro que a traça não rói. Não é, porque é você vai para o plano espiritual de consciência tranquila da prova que você passou. Né? Ela foi invocada como um espírito feliz. Não um espírito que... Exato. Uma alma que viveu de forma feliz na Terra e depois chegou na espiritualidade e viu que fez só besteira. Então, deixa eu só ler então a resposta dessa pergunta de Kardec, vai muito ao encontro do que você acabou de dizer. Então, repetindo, estando o rico sujeito a maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de mais meios de fazer o bem? Mas é justamente o que nem sempre faz. É isso aí. Porque torna-se egoísta, Chico, orgulhoso e insaciável. Mas isso, Chico, porque ele não assimilou... Ele não estava preparado para a prova. Ele não assimilou, Chico, uma coisa que Jesus falou há 2000 anos atrás. E ele não pode dizer que nunca ouviu. A igreja, todas as igrejas mencionam isso de forma abundante. Jesus falou muito claramente... Cultivai o tesouro que a traça não rói. Imagina quantos pastores, quantos padres, quantos palestrantes espíritas já discorreram sobre esse tema. Então, todos nós sabemos que o tesouro que a traça não rói é aquele que você leva, aquela virtude que você leva quando você desencarna. Quer dizer, não fica aqui. Exato. Leva porque é uma aquisição tua, do espírito. Certo. Então, se você raciocinar em qualquer situação que você viver, na pobreza, qual é o tesouro que a traça não rói? Eu sou pobre, eu não tenho nada para dar. É a resignação, a paciência. Né? Inclusive, existe um livro, Veladores de Luz, da Dolores Bacelar, que ele conta exatamente uma história onde envolve... um rico, um poderoso, um artista, um guerreiro e um pobre. E o pobre foi o único que aproveitou, porque ele sofria todos os reveses e recebia aquilo com alegria. Ele não plantava junto às pessoas o ódio, a raiva, a inveja. Pelo contrário, ele contemporizava aqueles que reclamavam. Entende? Quer dizer, ele viveu aquela... Jesus fala a parábola do rico e do Lázaro. Você vai em qualquer centro espírita e pergunta, quem é que conhece a parábola do rico e do Lázaro? Pouquíssima gente conhece, Chico. E aquela parábola é maravilhosa. Imagina... Eu separei aqui pelo menos quatro parábolas que só falam desse tema de hoje. É isso aí. Então, deu a mesma mensagem muitas vezes. Há 2000 anos nós estamos convivendo com essa parábola. Sim. E Jesus falou muito claro. Esse rico, ele era tão miserável, fazia tão pouco caso, que ele não era capaz de mandar, porque ele não precisava preparar. Mandar servir um prato de comida para o Lázaro. Ele deixava que o Lázaro que se virasse, disputasse com os cães a comida que caía da mesa. Olha que absurdo! Hoje você não tem uma pessoa que seja incapaz de oferecer um prato de comida. Você não existe. E aquele rico fazia isso. Então, era o cúmulo da falta de caridade. Da insensibilidade, perversidade, do egoísmo. E Jesus contou essa parábola 2000 anos atrás. E disse de uma forma muito clara, Chico. É. O rico, quando chegou no plano espiritual, ele estava numa situação desgraçada, numa situação de penúria, mas ele viu que o Lázaro, que já tinha morrido antes, estava lá no seio de Abraão, feliz. E ele perguntou, por que que ele está naquela situação e eu estou nessa? E aí Abraão explica. Ele viveu de forma digna. Ele nunca reclamou. Ele nunca te amaldiçoou porque você não deu um prato de comida para ele. Ele viveu de forma digna. Ele disputava com os cães. E Jesus dizia assim, os rebaixados serão exaltados, os exaltados serão rebaixados. Isso. Muito será pedido a quem muito será dado. Isso. Jesus repetia a mensagem de diversas maneiras, né? Mas as pessoas não têm ouvido de ouvir, né? Não, e ele mesmo dizia isso. É isso. Mas tem alguns que não vão ouvir o que eu não vou escutar o que eu vou falar, não vou entender o que eu vou falar. Né? Mas só completando a resposta, né? Então assim, a equipe Verdade está falando assim, aquele que se torna rico, né, ele se torna egoísta, orgulhoso, insaciável. Na verdade, são questões que ligam demais o homem às questões da terra, né? Com a riqueza, suas necessidades aumentam e ele nunca julga possuir o bastante para si unicamente. A alta posição do homem neste mundo e o ter autoridade sobre os seus semelhantes são provas tão grandes e tão escorregadias como a desgraça. Porque quanto mais rico e poderoso ele é, tanto mais obrigações tem que cumprir e tanto mais abundantes são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo emprego que dá aos seus bens e ao seu poder. A riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Por isso foi que Jesus disse, em verdade vos digo que mais fácil é passar um camelo por um fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Ou seja, não é impossível. Mas a prova da riqueza é uma prova dificílima, não é, Luiz? Vamos parar de fazer brincadeira com isso, que ela é difícil mesmo. Chico, e quando as pessoas que não conhecem a doutrina espírita leem um trecho desse, então vou desistir. Porque nunca vai passar um camelo pelo fundo de uma agulha. Não, mas a gente tem depoimentos que o pessoal passa. Nós aqui já falamos de dois aqui. Não, mas né? Isso que eu te digo, se não entender da doutrina espírita, se não entender da desmaterialização do fluido, você jamais vai compreender isso que Jesus falou. Entende? Exato, então você exato. Parte da conclusão, você não discute mais, um camelo não passa no fundo de uma agulha, você parte de uma afirmação. Exato. E a espiritualidade mostra que realmente para Deus nada é impossível. Nada é impossível. É para nós, por quê? Porque realmente, Chico, é uma prova danada. Agora, se a riqueza fosse algo que só levasse o homem à perdição, Kardec, de uma forma muito racional, diz assim, então essa prova não existiria. Né? A riqueza tem que ter uma finalidade. Isso. Né? Então. E tanto tem que essa condessa aí conseguiu deitar e rolar. É lógico, é lógico, né? Então, eu acho que é muito importante a gente dizer isso, né? Kardec diz assim: a riqueza. Ao fato, porém, de a riqueza tornar difícil a jornada, não se segue que a torne impossível e não possa vir a ser um meio de salvação para o que dela sabe servir-se, como certos venenos podem restituir a saúde se empregados a propósito e com discernimento. Né? Então, é com muita racionalidade que tem que encarar isso, né, Luiz? Não é a fortuna que é o problema é o uso que o homem imperfeito faz da fortuna, não é isso? Chico, imagina, por exemplo, você é um cara riquíssimo. Você pode contratar o médico que você quiser. E, de repente, você tem um filho que está com um câncer incurável. Você pega o melhor médico do mundo, oncologista, naquela área que é uma sumidade, e você vê que não dá. Você passa por uma situação que você é obrigado a chegar a uma conclusão. O dinheiro não compra tudo. Aquele Steve Jobs, né, que estava desencarnando praticamente, e depoimentos que ele deu. Então, você observa que tem certos espíritos que tiveram tudo na mão e, no final da existência, chegam a essa conclusão. Eu lembro do Gasparetto, um dos vídeos mais bonitos que eu já vi, que eu achei lindo, porque o Gasparetto ele se desviou um pouco da rota e depois ele teve câncer. E eu vi um vídeo dele, ele reconhecendo que tinha se desviado da sua missão, e ele chegou à conclusão que estava errado, mas humildemente ele se colocava na situação de uma pessoa que voltou no rumo. Sim. Entende? Sim. Então, o que já é o início de uma reparação. Chico, não precisa, o plano espiritual não vai precisar gastar energia para convencer aquele espírito. Para despertá-lo. Ele já desencarnou despertado. Sim. Entendeu? Sim. Então, esse é o ponto. É, pelo menos que a situação sirva para aquele espírito, para ele ver que ele errou. Sem dúvida. Entende? Porque quando a gente está no plano espiritual, é uma coisa. Você vem com certas decisões. Agora, no plano material, você já chegar a essas conclusões... É excelente. Isso fica muito profundamente gravado. É. Agora, a prova da riqueza, da pobreza, dependendo do nível já de esclarecimento do espírito, né, Luiz? Ela já é quase que definida, determinada, acertada, antes da reencarnação, sim, sim. Né? Aliás, não é para qualquer um. Não é, né? Para qualquer um, exatamente. Tem muita gente que quer, mas é a tal história. É mais no sentido de usufruir. Exato. Não progredir. Porque é uma prova que, ao sucumbir, logicamente, ele colhe as consequências disso. Naturalmente. Né? Agora, os espíritos estão sempre conosco, inclusive nos influenciando, nos intuindo, nos, de alguma maneira, também influenciando nessas questões. Né? Você selecionou uma questão interessantíssima do Livro dos Espíritos, que é a 533, em que os espíritos, logicamente, podem influenciar também nisso, mesmo dentro do programa encarnatório, reencarnatório, durante essa existência, eles podem também influenciar, né? E Kardec perguntou isso. Os espíritos podem fazer que se obtenham os dons da fortuna se para isso forem solicitados? A resposta, algumas vezes como prova, mas quase sempre recusam, como se recusa a uma criança um pedido insensato, né, Luiz? E aí, na questão seguinte, ele diz assim, são os espíritos bons ou maus que concedem esses favores? Ambos, resposta, ambos, tanto os espíritos bons como espíritos maus, podem conceder esses favores. Depende da intenção. Na maioria das vezes, porém, são espíritos que vos querem arrastar ao mal e que encontram um meio fácil de o conseguir nos prazeres que a fortuna proporciona. Você quer comentar, Luiz? Quero, sim. Quero porque, inclusive, isso aí é uma coisa muito usada, sim, né? Por pessoas que têm negócios, e isso é muito mais comum do que a gente possa imaginar. A gente sabe que existem médiuns que dão consultas. Sim. E esses médiuns são secundados por espíritos que eles não têm muito discernimento para selecionar. O importante é que seja um espírito que atenda a necessidade do cliente dele, né? Então você imagina, o médium vai atender o Francisco, que quer saber se aquilo que ele está fazendo é certo. Ou seja, uma estratégia para ganhar dinheiro fácil. Exatamente. E tem um espírito que não tolera você. Ele quer ver você... Sucumbir. Deixa comigo. Afinal de contas, se eu estou com uma intenção de ganhar dinheiro fácil, somente para me satisfazer, somente para... Enfim, para obter vantagens. Então, na verdade, o que se aproxima de mim? Espíritos que não gostam de mim querem me ver sucumbir. Então, aí, aquele espírito, ele te dá uma dica para que você tenha acesso àquela facilidade, que é o dinheiro, porque ele sabe. Que é a minha fraqueza. Que é a sua fraqueza. Exato. Que é o meu ponto fraco. Exatamente. Então, com aquela facilidade, ele fez com que você ganhasse dinheiro, e aquele dinheiro, depois ele não precisa fazer mais nada. O próprio dinheiro vai levar você para o buraco. Então, aí que está, né? Eu acho que tem uma ligação forte com a questão 899, que eu vou ler em seguida, de dois homens ricos. Um nasceu na opulência e jamais conheceu a necessidade. E o outro deve a fortuna ao seu trabalho. Ambos a empregaram exclusivamente em sua satisfação pessoal. Qual é o mais culpado? Né? Aí a resposta é a seguinte. Aquele que conheceu os sofrimentos, porque sabe o que é sofrer. Conhece a dor, mas não a alivia nos outros. Como sucede frequentemente, nem mesmo se lembra dela. Ou seja, né, Luiz, toda a culpa é proporcional, né, ao seu conhecimento, é proporcional às suas condições, à sua experiência, né, Luiz? E nós, aquela pessoa que não conhece a doutrina e não conhece as regras de Deus, né, as leis de Deus, naturalmente pensa assim, isso aí não é justo. Afinal de contas, o cara fez força, né, trabalhou. E aí é que está a questão. Entende? Quer dizer, aquele que recebeu de mão beijada não conhece qual era a dificuldade para juntar aquela riqueza. Foi exato, seu pai, exato, foi seu avô. Ou seja, avô, ele é mais ingênuo. Mais ingênuo. Portanto, o uso indiscriminado, ele inadequado, deve ser atenuado. Exatamente. Deve entende? Ser, é. E é concernente com as leis de Deus. Sim. A quem muito for dado, aquele lá não foi dado a experiência da conquista. Sim. Ele não sabe o esforço que faz. E também não foi dado a experiência do sofrimento. Exatamente. Então, não faz ideia. Agora, o outro não. O outro tem consciência de quanto custou para juntar aquela fortuna. Então, como ele sabe que fez um sacrifício imenso, ele poderia facilitar para os outros. Que coisa, não, Luiz? Claro, porque o cara, ele sabe que junto com ele, muita gente tentou. E muita gente não conseguiu. E não é por incapacidade, por preguiça, que não deu certo. Né? Então, se ele tivesse um quesito positivo, ele diria assim, poxa, o fulano fez tanta força quanto eu, não deu certo, deixa eu ajudar ele um pouquinho, né? Mas não, ele quer saber de si, que dane-se os outros, né? Uhum. Então é exatamente um espírito egoísta. Exato. E por isso é cobrado mais responsabilidade dele. Essa questão da riqueza, né, do uso, né, desses, vamos dizer assim, desses recursos, né, dessas posições, como você falou, né, Luiz, já foi muito bem colocada por Jesus em muitos pontos do Evangelho. Eu vou colocar aqui, deixar registrado, apenas para aqueles que quiserem continuar esse estudo, né, irem buscar essas referências, né? Jesus fala muito desse tema na parábola do avarento, que é em Lucas capítulo 12, na parábola do rico e Lázaro, que o Luiz acabou de mencionar, na parábola dos talentos, Luiz, que é outra parábola importantíssima, né? E também fala daquela cena em que ele vai à casa de Zaqueu, sim, que é uma outra situação bastante sui generis, né? Em que Zaqueu também se arrepende, mesmo ainda dentro da existência, né? Se sente muito honrado, né, com a visita de Jesus, com a escolha, né, de Jesus escolher ir na casa dele, né? O Zaqueu é aquele personagem, para as pessoas que não lembram, aquele que subiu na árvore para poder ver Jesus. Exato. Né? Então ele se colocou-se na árvore para poder ser visto por Jesus. Eu vou ler rapidinho. O pessoal relembra, né? Isso está em Lucas capítulo 19. Tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade e havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, o qual, desejoso de ver a Jesus para conhecê-lo, não o conseguia devido à multidão e por ser ele de estatura muito baixa. Ele era baixinho. Por isso, correu à frente da turba, da multidão, e subiu a um sicômoro. É um sicômoro, que é uma árvore, né? Para ver por quanto ele tinha de passar por ali. Chegando a esse lugar, Jesus, no meio da multidão, olha para a árvore, né, dirigiu para o alto e diz assim: Zaqueu, desce depressa, porquanto eu preciso que me hospedes hoje na sua casa. Ele ficou assim, maravilhado, né, surpreso, né? Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu jubiloso. Vendo isso, todos murmuravam a dizer: ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida, né? Porque Zaqueu era um cobrador de impostos, cobrava inclusive com juros e tudo mais. Mas Jesus era coerente sempre nos seus propósitos, nas suas ações. Ele não ia na casa dos sãos. Ele dizia, ou pelo menos dos cumpridores da lei. Eu não vim, os médicos não precisam, né? Os médicos vão nos sãos, né? Eu vou onde estão aqueles que não precisam de médicos. Então ele ia justo ao encontro dessas minorias. Às vezes é interessante colocar, porque, por exemplo, o Zaqueu, ele era um cobrador de impostos, era de má vida, né? E ele não tinha tido oportunidade de ouvir o Evangelho, de estudar as leis do Velho Testamento. Né? Agora, tem muitos que faziam tudo direitinho, mas não cumpriam. Quer dizer, só cumpriam a letra. Exato. Mas na prática faziam pior do que o Zaqueu. Então, só fechando aqui a historinha. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo-o com quatro tantos, ou seja, quatro vezes mais. Ao que Jesus lhe disse: esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Zaqueu tinha a essência. Só não tinha despertado porque não tinha contato. Ou seja, era fértil, um coração fértil. Exatamente. Né? Ele provavelmente nunca tinha tido contato com a religião, né? Nunca tinha tido essa oportunidade. Agora, em contato com Jesus, ele identificou. Uhum. Né? Ele se identificou e ficou encantado com o que ele viu. Sim. Entende? Sim. É a pessoa com oportunidade. Eu queria recomendar que lessem, na segunda parte desse livro, O Céu e o Inferno, na segunda parte, o capítulo 2, Espíritos Felizes, Condessa Paula. Leiam a história por completo. Principalmente aqueles abonados. Ah, sim, os que estão passando pela prova. Isso, aqueles que estão passando pela prova da riqueza. Leiam, porque a Paula vai contar como que ela passou por essa prova da riqueza, e ela se encontra no plano espiritual, não. Foi rica, ou seja, ela foi o camelo que passou pelo fundo. Não, e o que ela fez para se preparar para a prova, exatamente, né? Assim como a gente vai para uma maratona, a gente não tem que treinar, ou a gente vai prestar um concurso, não tem que estudar. Então, assim, Ela dá conta, o testemunho, né? Isso, por isso que eu digo, leia o trecho todo, porque ela conta a história da sua evolução. Ela mostra que ela não quis aceitar a prova da riqueza de cara, mas deixou para o fim. Sim, né? Sim. Para que ela tivesse condições de passar nessa prova. Luiz, já passamos aí da metade do nosso tempo, a gente podia fazer uma breve pausa para comentar desses dois eventos que vão ter aqui nos próximos dias, né, Luiz? Sim. Você quer comentar, ó, curso para formação de expositores, né? Esse evento aqui vai ser realizado no Fora da Caridade, né? Não há salvação. O Álvaro Vargas é que vai ministrar esse curso. Ele já ministrou uma série de cursos para expositores, né? Então ele é uma pessoa muito preparada para isto. E ele, então, vai ministrar esse curso no Fora da Caridade. Vai ser dia 17 de junho de 2023, das 14 às 17 horas. Grupo Espírita Fora da Caridade, Não Há Salvação. Rua Tiradentes, 840, no centro de Piracicaba. É uma promoção da USE Intermunicipal de Piracicaba. O curso irá contemplar o esquema retórico e oratória. Todos podem participar, desde candidatos a expositor espírita, iniciantes, né? Como aqueles que desejam reciclar os seus conhecimentos. Além do módulo teórico, teremos a parte prática, em que os alunos poderão se apresentar sob a supervisão e orientação de monitores. Aqueles que não se sentirem à vontade para fazer essa parte prática, não serão forçados a isso. Claro. Né? E aqui é um seminário e lançamento do livro Espiritismo, o que deseja saber. Também do Álvaro. Também do Álvaro Varga. O Álvaro está iniciando nesse módulo. É uma capa, inclusive eu ajudei a escolher essa placa aqui, essa capa, uma placa muito interessante. Jesus e os Desafios da Humanidade. Vai ser dia 20 de maio, às 14 horas. É o lançamento do livro do Álvaro. Onde também no Grupo Espírita Fora da Caridade Não Há Salvação. É no mesmo centro. Aquele evento no dia 17 e esse aqui no dia 20 de maio. Dúvidas no WhatsApp, né, Luiz? Se quiser, sim, né? O 19... 19-98877-8022. Perfeito. Obrigado, Luiz. Também. Sandro, nós temos aí algum comentário? Tô tudo bem? Todos provavelmente acompanhando, né? Mas, Luiz, eu queria retomar a nossa conversa refletindo de que, no momento atual, né, da evolução da humanidade, ainda é necessário, né, ou pelo menos ainda é observado, melhor dizendo, a riqueza e a pobreza. Ou seja, estamos num ponto que é quase que impossível nós termos uma igualdade de condições materiais. Né? Kardec, na questão 811, já perguntava isso. Será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? E a resposta, não, nem é possível. A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres. E Kardec continua comentando nisso, no Evangelho segundo o Espiritismo, a respeito da desigualdade das riquezas, que é uma realidade, mas é uma realidade explicável, né? Ele diz assim, a desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver, desde que se considere apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta, porque não são igualmente ricos todos os homens? Não o são por uma razão muito simples, por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. E, aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza repartida com igualdade a cada um daria uma parcela mínima e insuficiente, que, supondo efetuada essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito. Ou seja, divide, fica tudo igual, já volta tudo de novo. Seria desfeito pela diversidade dos caracteres e das aptidões, que, supondo-a possível e durável, tendo cada um somente com o que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade, e que, admitindo, desse ela a cada um o necessário, já não haveria o aguilhão que impele os homens às grandes descobertas e os empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. Então, mais uma vez, né, Luiz, a gente vê uma realidade de que não dá para ter uma riqueza igual na humanidade e que existe um propósito. Né? Existe uma explicação porque a riqueza é concentrada e, ao mesmo tempo, existe um propósito. Então, existe uma perfeição incrível nessa realidade toda. Ou seja, no estado atual que nós estamos, a riqueza é importante quando represada para que ela possa ter seu efeito multiplicador, se bem utilizada. Né? Ou seja, é uma realidade e, ao mesmo tempo, uma prova. Vamos usar um exemplo prático, atual, e que todos nós estamos com ele na mão. WhatsApp. Uhum. Quem é o dono do WhatsApp? Uhum. É uma empresa privada, né, que com o capital que acumulou, ela propiciou a criação desse mecanismo. Olha bem, nós, para ter uma telefonia porcaria, né, uma telefonia cheia de falhas. Antigamente, a gente ligava, o telefone estava ocupado, estava assim, toque, toque, toque, toque. Hoje, o telefone responde assim, o telefone que você está ligando está programado para não receber ligação. Uma porcaria. A nossa comunicação via telefone está uma nojeira. O WhatsApp, Chico, e nós gastamos uma boa grana, né? Eu, por exemplo, gasto quase R$300 de televisão, telefone e internet. O WhatsApp, não pagamos nada por ele. Ele, de uma forma inteligente, se torna, né, autossuficiente e ele nos propicia uma coisa que, se nós aprendermos a usar, vai ser fantástica. Eu vou te dar um exemplo. Imagina Kardec, que ele, através de cartas, entrava em contato com as pessoas, se correspondia inclusive com o Brasil, levava meses para obter um retorno de uma pergunta que ele fazia. Ele ficava na luz de lampião para coletar as respostas que ele recebia. Imagina Kardec com WhatsApp. Essa ferramenta é maravilhosa. Eu tenho um grupo com os meus netos. Eu tenho 9 netos. E eu bato papo com os meus netos. O primeiro trabalho foi motivá-los a trocar ideias com o vovô. Então é uma ferramenta que eu desenvolvi, eu aproveitei o potencial que ela tem e desenvolvi a capacidade de conversar com meus netos para influenciá-los positivamente com os pensamentos que eu tenho, com as ideias que eu tenho, com o conhecimento que eu tenho, com tudo aquilo que, que o Espiritismo já me contemplou, eu vou colocando em doses homeopáticas. E, no entanto, Chico, nós estamos tendo grupos familiares, quase todo mundo tem, quase todos os grupos com essa política aí de esquerda e direita tiveram desavenças à beça, porque nós usamos essa ferramenta maravilhosa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Só postando bobagem, coisa sem sentido. Nós temos um tesouro na nossa mão e nós não sabemos usar. Ou seja, é necessário, né, que essa fortuna material seja concentrada para que ela possa... Para viabilizar. Viabilizar projetos. Exatamente. E esses projetos possam, obviamente, também beneficiar mais pessoas. Chico, então precisa de volume. Precisa de volume. O espiritismo, né, com o WhatsApp... É. Maravilhoso. Eu tenho o WhatsApp, eu tenho o Twitter, eu tenho o Facebook, Vademecum Espírita. Eu divulgo todos os artigos espíritas nessas ferramentas. Essa nossa palestra, eu divulguei para 500 pessoas num piscar de olhos. Se nós usarmos com inteligência, com sabedoria... Agora, uma dica, né? Uma dica, não custa nada dar dica. Nós precisamos criar um conceito em torno do nosso nome. A gente está num grupo que só dá bom dia, boa tarde, boa noite, e as pessoas não querem ler o que o outro escreveu, elas só querem postar. Elas postam o que elas querem e não lêem o que se passa com os outros. Mas, nesses grupos, você começa a observar que tem pessoas que postam coisas muito interessantes. E você começa a identificar nomes que colocam coisas interessantes. Aí você já cria um filtro. Você já sabe que aquela determinada pessoa coloca coisa interessante. Então, nós precisamos educar. Então, você, em vez de ficar contando piadinha, coloca coisas positivas, de preferência, notícias curtas, que a pessoa identifique que, olha coisa interessante. Aí, quando ela já criou um conceito de que você posta coisas interessantes, quando ela vê o seu nome, ela já abre. Com certeza. Exatamente. Então, por exemplo, eu com esse grupo, com os meus netos, por várias vezes eu pensei assim, puxa, eu acho que eu vou desistir. Mas não, eu insisti. Uhum. Então teve uma das netas, ela saiu do grupo, que eu acho que saiu do grupo, e agora, por esses dias, ela pediu para entrar de novo. Aí eu falei, não, com o máximo prazer, botei ela de novo. Aí eu postava as coisas interessantes, aí ela, que legal, batendo palminha, entendeu? Se nós soubermos usar essas ferramentas que o nosso século está nos propiciando, nós temos tudo para mudar o mundo. Agora, Kardec não deixou de perguntar nada, perguntou tudo que a gente queria perguntar para os espíritos, né? E na questão 925, Luiz, ele pergunta assim, que é uma dúvida que a gente tem, né? Por que favorece Deus com os dons da riqueza a certos homens que não parece tê-los merecido? E aí a resposta. Isso significa um favor aos olhos do que apenas vem o presente. Mas fica sabendo, a riqueza é, de ordinário, a prova mais perigosa do que a miséria. Né? Então, deixando claro, mais uma vez, né, Luiz? Deus não tem as suas preferências. Já pensou se ele só dá as coisas boas para os bonzinhos? Exatamente. Né? É. Se ele nos ensina mal nossos inimigos, ele vai distribuir coisa boa só para espírita, para religioso e aqueles... Você raciocina, por exemplo, a riqueza que se concentra em tantas mãos que no fim você vai ver, né, de forma inclusive e às vezes até errada, ajuda uma série de projetos. Essa história, né, essa questão toda da riqueza, ela não pode ser compreendida totalmente de uma forma integral se a gente não coloca aqui todas as questões fundamentais da doutrina espírita das múltiplas existências. Na verdade, né, em função do que é apresentado pela doutrina, né, Luiz, todos passarão por múltiplas provas, por múltiplas experiências. Aqueles que acreditam numa vida única vão entender de fato que então seria muito melhor que se aproveitasse então a experiência da riqueza. Vamos aproveitar porque é uma vida só e acabou, né? Mas o Espiritismo deixa claro que é um rodízio. É uma espécie de um rodízio, exatamente. Não é, Luiz? O Irmão X tem uma história muito interessante. Um barqueiro que ele estava de olho na riqueza de um determinado cara, e então ele fez lá uma manobra, ele levou esse cara para andar de barco e o cara se afogou. E ele fez uma manobra de que a riqueza daquele cara ficasse com ele. Olha só. Adivinha quem foi reencarnar como neto dele? Justamente aquele que ele prejudicou. Neto dele, nada mais, foi aquele que ele assassinou. Entendeu? Então, para onde foi direcionada aquela fortuna? Então, como nós precisamos desenvolver certos conceitos, né? Isso é fundamental. Se você não desenvolver esses conceitos, você não vai conseguir aprender mais nada. Uhum. Você tem que chegar à conclusão. De onde eu vim e para onde eu vou? Uhum. Eu não acredito que eu já existia e não acredito que eu vou sobreviver a essa encarnação. Então, esse é um problema que você precisa resolver. Então, você precisa ler para você entender que o Espiritismo já construiu provas de que a vida existia antes e continua existindo. O Espiritismo tem exemplos maravilhosos de espíritos que se materializaram, como Jesus. Jesus, quando ressuscitou, ele se mostrou, ele se materializou. Então, tem espíritos como Jesus que se materializaram, se identificaram e deixaram impressões digitais. O Chico teve um livro que ele foi, chama Grafoscopia, e ele foi, isso foi submetido àqueles profissionais que são encarregados de validar testamentos de pessoas doentes. Então, esses profissionais, eles te dizem se o doente teve a mão apoiada para assinar, se ele foi forçado a assinar, se aquilo não foi espontâneo, ou se é só um desequilíbrio natural da doença. Esse cara examinou e disse, foi a dona Ana que escreveu isso aqui. Entende? Teve um escritor, o Charles Dickens, que ele desencarnou, e ele se manifestou num centro espírita e disse assim, eu deixei um romance inacabado, eu vou acabar esse romance através de um médium analfabeto, e através desse médium vocês vão pegar o romance integral e entregar para os meus críticos de arte enquanto eu era vivo. Ele, a função deles é dizer aonde o morto terminou e aonde o vivo continuou. E os críticos de arte disseram que foi a mesma pessoa que escreveu o livro todo. Porque os erros do inglês britânico para o inglês americano se encontravam na primeira e na segunda parte. Só. Luiz, a gente, para ir concluindo, né, nossa reflexão de hoje, né, eu acho que é importante a gente enfatizar, né, que cada um de nós procure entender a posição que ocupa nessa existência, os recursos que recebeu, sejam esses recursos materiais, intelectuais, emocionais, né, as articulações com seus familiares, com seus amigos, com seu emprego, com o que ele faz como trabalho, né, para que possa entender da responsabilidade que cada um de nós carrega com aquilo que a gente já tem, né, e com aquilo que a gente vai fazer daquilo que a gente já tem. Não é só usufruir, é o que você vai fazer daquilo, né? Como você bem colocou no início do programa, que é justamente desenvolver em si mesmo mais talentos, mais virtudes, porque são essas que a gente carrega com a nossa consciência quando a gente retorna no plano espiritual, para aqueles que acreditam, logicamente, que a vida vai continuar. Não é isso, Luiz? Isso, e lembrando, né? Primeira coisa que você tem que é eliminar a dúvida que você tem. Exato. Não adianta você ler coisas se você não acredita no que existe um plano espiritual, que você sobrevive à morte, que você já existia. A hora que você se convencer, não, realmente, eu já existia e eu sei para onde eu vou, aí então você está apto a começar a estudar. E para que a gente possa concluir, né, embora esse assunto é inesgotável, né, Luiz, tem muitas referências, muitos pontos que a gente poderia continuar colocando, eu selecionei aqui a lição 149 de Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida. Emmanuel intitula essa lição Propriedade. E ele se refere ao Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 22, em que está escrito assim, e o mancebo, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. E aí Emmanuel vai comentar, para que a gente possa fechar nossa reflexão de hoje. O instinto de propriedade tem provocado grandes revoluções, ensanguentando os povos. Nas mais diversas regiões do planeta, respiram homens inquietos pela posse material, ciosos de suas expressões temporárias e dispostos a morrer em sua defesa. Isso demonstra que o homem ainda não aprendeu a possuir. Com essa argumentação, não desejamos induzir a criatura a esquecer a formiga previdente, adotando por modelo a cigarra descuidosa. Apenas convidamos a quem nos lê a examinar a precariedade das posses efêmeras. cada conquista terrestre deveria ser aproveitada pela alma como força de elevação. O homem ganhará impulso santificante, compreendendo que só possui verdadeiramente aquilo que se encontra dentro dele, no conteúdo espiritual de sua vida. Tudo o que se relaciona com o exterior, como sejam criaturas, paisagens e bens transitórios, pertence a Deus, que lhos concedera de acordo com seus méritos. Essa realidade, sentida e vivida, constitui brilhante luz no caminho, ensinando ao discípulo a sublime lei do uso, para que a propriedade não represente fonte de inquietações e tristeza, como aconteceu ao jovem dos ensinamentos de Jesus. Emmanuel. E com essas palavras, Luiz, se você quiser comentar e já, vamos dizer assim, encerrar a nosso programa de hoje, eu agradeço imensamente aqui a tua presença, os teus ensinamentos, a tua experiência, rogando a Jesus que ampare a você e a todos nós, hoje e sempre. Luiz? Eu vou terminar com um pensamento de Emmanuel. Ele nos fala o seguinte: às vezes a gente fica querendo resolver o problema do mundo. E a gente não é, né, o chefe das Nações Unidas. A gente está situado aqui em Piracicaba, bairro alto, uhum, né, frequentando um centro espírita. E o Emmanuel diz assim: procura influenciar, né, atuar no círculo de pessoas que o seguem. Uhum. Então, nós temos que atuar primeiro na família, que é com quem a gente convive. Uhum. Né? E aquelas pessoas que estão convivendo, estão vivendo junto conosco. Se há uma pessoa a ser assistida, a espiritualidade encaminha para você. Com certeza. Você vai vivenciar uma coisa que você imagina que foi o acaso, mas nada mais foi do que a espiritualidade carreando na sua direção aquela necessidade que você já mostrou para a espiritualidade, que naquele caso tem condições de ajudar. Exatamente. E é o que dê a riqueza, tudo, né? Então, aquilo que aparecer para nós, vamos ajudar. Que a gente receba essa tarefa com alegria. Exatamente. Com amor, não, né? Pense que existe o acaso. Exato. Quando você está lavando a louça e você pensa na Maria, ai, que saudade da Maria. É possível que ela esteja precisando da tua liga palavra. Liga para, né, Maria, porque a Maria vai dizer assim: foi Deus que te mandou. Exato. Boa noite. É isso aí. Que Jesus os ampare e até uma outra oportunidade.